Os 10 mandamentos não fazem referência ao adultério? Eu sei, eu sei. Hanik pôs a colher na mesa a fim de poder gesticular melhor. Eles estavam bravos comigo ontem à noite. Começaram a jogar todo aquele negócio de não julgar para não ser julgado para cima de mim. Quem? Ora, a mesma panelinha do Brumel, Alf, Sammy Turner, Gordon Meyer, você sabe, a velha guarda. Bem, não deixe que eles o intimidem. Pelo menos não me farão mudar de ideia. Mas não sei que tipo de segurança no emprego essa atitude me garante. Agora Mary estava ficando indignada. Bem, não dá para entender o que há de errado com Alf Brumel. Será que ele tem algo contra a Bíblia ou a verdade ou o quê? Se não fosse essa questão, certamente seria alguma outra coisa. Jesus o ama, Mary, acautelou Hank. Acontece que ele se acha sob pesada condenação, é culpado, é pecador, e sabe disso, e gente como nós sempre há de incomodar gente como ele. O pastor anterior pregou a palavra e Alf não gostou. Agora eu estou pregando a palavra e ele continua a não gostar. Ele tem muita influência na igreja, por isso acho que pensa que pode ditar o que sai do púlpito. Mas não pode, ora essa. Não no meu caso, pelo menos. Então por que ele não procura outra igreja? Hanuk estendeu o dedo, de modo dramático. Essa, cara esposa, é uma boa pergunta. Parece haver um método na loucura dele, como se fosse sua missão na vida destruir pastores. É apenas o quadro que eles pintam de você. Você não é assim. Sim, pintar. Você está pronta. Pronta para quê? Hanuk inspirou fundo, expeliu ar, e então olhou para ela. Tivemos uns visitantes durante a noite. Eles picharam a frente da casa. O quê? Nossa casa? Bem, a casa do nosso senhorio. Ela se ergueu. Onde? Perguntou, dirigindo-se à porta da frente, os chinelos felpudos raspando na calçada. Oh, não. Hanik juntou-se a ela e, juntos, absorveram o quadro. Ainda estava lá, mais real do que nunca. Ora, isso me deixa fula da vida. Declarou ela, mas agora estava chorando. Oh, que fizemos para merecer isso? Acho que estávamos falando sobre esse assunto agora mesmo, sugeriu Hanik. Mary não entendeu o que ele disse, mas tinha uma teoria própria, a mais óbvia de todas. Talvez o festival, ele sempre traz à tona o que há de pior nas pessoas. Hanuk tinha sua própria teoria, mas nada disse. Tinha de ser alguém da igreja, pensou. Ele havia sido chamado de uma porção de coisas, hipócrita, moloide, encrenqueiro ultramoralista. Havia até sido acusado de ser homossexual e de bater na esposa. Algum membro da igreja, enraivecido, podia ter pichado a parede, talvez um amigo de Lu Stanley, o adúltero, talvez o próprio Lu. Ele provavelmente jamais viria a saber, mas tudo bem. Deus sabia. 3 a poucos quilômetros da cidade, na rodovia 27, uma grande limusine preta deslizava rapidamente pela paisagem campestre. No luxuoso banco traseiro, um rechonchudo homem de meia-idade falava de negócios com a secretária, uma mulher alta e esguia de longos cabelos negros e tez pálida. Falando nítida e sucintamente enquanto ela tomava notas em fluida estenografia, ele planejava uma transação comercial de grande porte. Então algo aconteceu ao homem. Isso me faz lembrar, disse ele, e a secretária ergueu os olhos do bloco de anotações. A professora alega ter me mandado um pacote há algum tempo, mas não me recordo de tê-lo recebido. Que tipo de pacote? Um livrinho. Um item pessoal. Tente lembrar-se de procurá-lo quando estiver de volta à fazenda. A secretária abriu a pasta e deu a impressão de ter anotado alguma coisa. Na realidade, não escreveu nada. Era a segunda visita que Marshall fazia à praça do tribunal no mesmo dia. A primeira vez havia sido para tirar Berenice da cadeia, e agora fazia uma visita exatamente ao mesmo homem que Berenice queria enforcar, Alf Brumel, o delegado. Depois que o Clarim finalmente foi para a tipografia, Marshall estava prestes a chamar Brumel, mas Sara, a secretária de Brumel, chamara Marshall primeiro e marcaram um encontro entre os dois para as 2 horas da tarde naquele mesmo dia. Havia sido uma boa jogada, pensou Marshall. Brumel estava pedindo tréguas antes que os tanques começassem a rolar. estacionou no lugar que lhe era reservado na frente do novo edifício do tribunal e fez uma pausa ao lado do carro a fim de olhar para cima e para baixo na rua, avaliando o que restara da agonia da noite de domingo, a última do festival. A rua principal procurava ser a mesma de sempre, mas aos olhos perspicazes de Marshall a cidade toda parecia estar mancando, meio cansada, dolorida, morosa. Os mesmos grupinhos de pedestres geralmente meio apressados paravam, olhavam, meneavam a cabeça e lamentavam. Por gerações, Ashton se havia orgulhado do calor e dignidade do seu povo e se havia esforçado em ser um bom lugar onde seus filhos crescessem. Mas agora havia tumultos íntimos, ansiedades, receios, como se algum tipo de câncer a estivesse corroendo e destruindo-a invisivelmente. Por fora havia as vitrinas, agora substituídas por feios tapumes. Os medidores de estacionamento estavam quebrados, o lixo e cacos de vidro se espalhavam por toda a rua. Mas mesmo enquanto os lojistas e os comerciantes varriam o entulho, parecia haver uma silenciosa certeza de que os problemas internos permaneceriam, as dificuldades continuariam. Os crimes estavam aumentando, especialmente entre os jovens, a confiança comum e simples no próximo estava diminuindo, nunca a cidade estivera tão cheia de boatos, escândalos e fofocas maliciosas. À sombra do medo e da suspeita, a vida estava aos poucos perdendo a sua alegria e simplicidade, e ninguém parecia saber por que nem como. Marshall dirigiu-se à praça do tribunal. A praça consistia de dois prédios, agradavelmente guarnecidos de chorões e arbustos, de frente para um estacionamento comum aos dois. Em um lado estava o elegante prédio do tribunal, dois andares de tijolo à vista, que também abrigava o departamento de polícia e um porão um tanto decadente com seu bloco de celas. Um dos três carros policiais estava estacionado do lado de fora. No outro lado encontrava-se o prédio da prefeitura, de dois andares e frente de vidro, que abrigava o gabinete do prefeito, a Câmara dos Vereadores, e outras autoridades. Marshall dirigiu-se ao tribunal. Passando por uma entrada simples e modesta marcada polícia, ele encontrou vazia a pequena área de recepção. Ele podia ouvir vozes vindas do corredor detrás de algumas das portas fechadas, mas Sarah, a secretária, parecia ter deixado temporariamente a sala. Não, atrás do balcão recoberto de fórmica da recepcionista um enorme arquivo balançava lentamente para frente e para trás, e grunhidos e gemidos vinham lá de baixo. Marshall inclinou-se sobre o balcão e deparou com uma cena cômica. Sarah, de joelhos, não obstante a saia que usava, tramava furiosa luta com uma gaveta do arquivo que se enroscara na sua mesa. Aparentemente, a contagem era gavetas do arquivo 3x canelas de Sarah O, e Sarah era má perdedora, assim como era a sua meia calça. Em uma hora ela soltou uma imprecação, e então percebeu que ele estava em pé ali, mas já era tarde demais para recobrar a costumeira pose. Ó, alô, Marshall. Da próxima vez use botas de combate. Elas são mais apropriadas para colocar as coisas no lugar a pontapés. Pelo menos eles se conheciam, e Sarah estava grata por isso. Marshall já havia aparecido neste lugar vezes suficientes para ficar conhecendo bem a maioria do pessoal que trabalhava aqui. Estes, disse ela no eloquente tom de guia turística, são os infames arquivos do SR. Alf Brumel, delegado de polícia. Ele acabou de conseguir uns belos arquivos novos, e eu herdei estes aqui. Porque preciso deles em meu escritório é algo que não consigo entender, mas tenho ordens expressas do chefe, e aqui eles têm de ficar. São feios demais para o escritório dele. Mas a cor caque, ele... Sabe? Ora, talvez uma pintura e uns decalques os deixem um pouco mais alegres. Se vão se mudar para cá, o mínimo que podem fazer é sorrir. Naquele instante, o telefone interno tocou. Ela apertou o botão e atendeu. Sim, senhor. A voz ríspida de Brumel gritou da caixinha. Ei, o meu alarme de segurança está piscando. Desculpe, fui eu que o acionei. Estava tentando fechar uma das gavetas do seu arquivo. Está bem, certo. Olhe, veja se dá um novo arranjo às coisas. Sim? Marshall Hogan está aqui e deseja vê-lo. Oh, muito bem. Mande-o entrar. Ela olhou para Marshall e apenas meneou a cabeça pateticamente. Você não está precisando de uma secretária, murmurou. Marshall sorriu. Ela explicou, ele botou esse arquivo junto do botão de alarme silencioso. Toda vez que abro uma gaveta, cercam o prédio inteiro. Com um aceno de despedida, Marshall dirigiu-se à porta do primeiro escritório e entrou no gabinete de Brummell. Alf Brummell se pôs em pé e estendeu a mão, o rosto explodindo em um largo sorriso que punha à mostra os dentes brancos como marfim. Hein, aí está o homem. Olá, Alf. Apertaram-se as mãos enquanto Brummell fazia Marshall entrar e fechava a porta. O delegado era um homem dos seus 30 e poucos anos, solteiro, estira de cidade grande levando a um tipo de vida extravagante que desmentia o seu salário de policial. Ele sempre dava a impressão de ser um cara amigo, mas Marshall nunca havia conseguido confiar realmente nele. Pensando bem, nem mesmo gostava muito do homem. Muito dente à mostra por qualquer coisa. Bem, sorriu Brummell, sente-se, sente-se. E mesmo antes de se afundarem nas poltronas, ele estava falando novamente. Parece que cometemos um engano cômico este fim de semana. Marshall lembrou-se da cena de sua repórter na cela das prostitutas. Berenice não riu a noite toda, e acabei ficando 25 dólares mais pobre. Bem, disse Brummell, abrindo a gaveta superior da escrivaninha, é por isso que estamos fazendo esta reunião, para esclarecer o embrulhada toda. Tome. Ele apanhou um cheque e o estendeu a Marshall. É a restituição do dinheiro que você pagou pela fiança, e quero que saiba que Berenice vai receber uma retratação oficial assinada por mim e por este gabinete. Mas, Marshall, por favor, diga-me o que aconteceu. Se ao menos eu estivesse por lá, teria podido evitar a coisa. Berenice diz que você estava lá. Eu. Onde? Sei que entrei na delegacia e saí dela a noite toda, mas... Não, ela viu você no festival. Brummell forçou um sorriso mais amplo. Bem, não sei quem ela viu na realidade, mas eu não fui ao festival ontem à noite. Estive ocupado por aqui. Marshall estava agora embalado demais para voltar atrás. Ela viu você bem na hora em que estava sendo presa. Brummell pareceu não ouvir essa última declaração. Mas continue, conte-me o que aconteceu. Preciso chegar à raiz dessa confusão. Marshall sustou bruscamente o ataque. Não sabia por quê. Talvez fosse por cortesia. Talvez por intimidação. Qualquer que fosse o motivo, ele começou a desfiar a história direitinho, quase como um noticiário, exatamente da maneira que Berenice lhe havia contado, mas cautelosamente deixou de fora os detalhes incriminadores acrescentados por ela. Enquanto falava, seus olhos estudavam Brummell, o escritório, e todo e qualquer detalhe específico da decoração, a organização das peças do mobiliário, a agenda.